Muito prazer. Amém. Cigana Valentina. Muita movimentação na Terra. Muita movimentação. Muitas escolhas sendo feitas. As escolhas também são feitas na mente. As escolhas são feitas no coração, na vontade. As escolhas não são feitas só pelas ações. Meus irmãos, cuidado, cuidado com as escolhas que estão sendo feitas. Tenham discernimento, cuidado com o que sentem, com o que pensam, com o que fazem. O que pensam e sentem cria uma realidade. Porque na hora, esta hora é muito decisiva, muito. Qualquer deslize, qualquer desvio pode te levar para as trevas. E para sair de lá vai dar trabalho. Muito trabalho. Evitem cair. Se cair, vai levantar e vai prosseguir. Sim. Mas vai dar trabalho. Elevem-se moralmente. Adquiram força moral cada vez mais. Evangelizem-se, mas evangelizem-se de la forma saudável. Não de uma forma agressiva, nem fanática, nem extremista, mas de uma forma saudável. Retirem los paradigmas, los dogmas, las convicciones, los biblismos, las proibiciones eclesiásticas, as proibiciones exageradas. Retirem isso de tus corações. Expandam. Meus irmãos, é hora de expandir. Até aqueles que não estão preparados para expandir um pouco mais, aqueles que não estão preparados para expandir um pouquinho mais, mas expandam um pouquinho, mesmo dentro das suas religiões. Porque é necessário enxergar la espiritualidade de uma forma mais adulta, aberta, expandida. É no momento de enxergar Deus, de enxergar Jesus, de enxergar Maria Santíssima de uma forma mais profunda para que se possa conhecê-los melhor. Cuidado com a forma que se adora a Deus. Estejam alertas, porque a investida de los daqueles que são do mal, que escolheram estar no mal, está muito grande e eles são espertos. Eles se aproveitam da ignorância. Eles se aproveitam de la afobación, eles se aproveitam de lo julgamento, eles se aproveitam de raiva, eles se aproveitam de ódio. Eles se aproveitam dela inveja. Sabe por quê? Meus irmãos, nós estamos acá trazendo esta mensagem e eu vou explicar. Está havendo, neste momento, uma nova seleção. Uma nova seleção. Prestem atenção. E esta nova seleção, para que possa continuar acá, será necessário que suba um degrauzito a mais. E este degrauzito, meus irmãos, é pequenininho, mas tem que mudar muita coisa. Uma quantidade considerável das coisas. E isto não é sacrificar nem adiantar as coisas, porque, na verdade, este degrauzito foi atrasado, foi muito atrasado, por misericórdia de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima. Mas não dava mais para atrasar. Agora é hora de subir este degrau. E agora, o que fazer? O que fazer? Reforma íntima mais eficiente. Hora de sentimentos mais positivos. Sentimentos mais leves. Sentimentos mais fraternos, mais amorosos. E os meus irmãos médiuns que estão ativos serão os mais cobrados, porque tem que dar o exemplo, porque vocês são imitados. Responsabilidade de los médiuns grande, muito grande, porque são seguidos e imitados, serão mais cobrados. Reforma íntima também para os médiuns, muito forte. Jesus está de olho, Maria Santíssima também. Então, cuidado. Necessário subir lo degrauzito. E degrauzito, para subir pequeno degrauzito, vai ter que tirar ódio, raiva, sentimento de vingança, orgulho, inveja, soberba, ganância. Vai ter que tirar de forma grande, grande parcela. Vai ter que diminuir muito esses sentimentos. Terão que estar bem equilibrados e controlados. Controle esta fera que está dentro de vocês. Porque senão vai ficar para trás e vai ser o instrumento de espíritos desequilibrados. Espíritos desequilibrados que enganam bem. Enganam muito bem. A forma de fugir deles é se elevar. Independente de onde estejam e quem esteja ao redor. Deixa zombar. Deixa escarnecer. Não importa. Isto também é teste. Não importa. Escarnecimento, zombação. La hora é a última. E o tempo que vocês têm ainda na Terra deve ser aproveitado cada milésimo de segundo, porque é um tempo precioso. Tem muito espírito do lado de cada vida querendo estar encarnado neste momento, porque é único. É uma oportunidade única. Vocês são privilegiados. Aproveitem. façam por merecer a encarnação que ustedes ganharam neste tempo, nesta época. Façam por merecer. Não joguem encarnação fora. E outros, não joguem encarnação fora mais uma vez. Porque muitas encarnações já vêm sendo jogadas fora em muitas. Não jogue esta. Aproveita. Não é necessário estar numa obra trabalhando. Muitos não vieram com esta missão. Muitos vieram para levar suas vidas normais. Sim, mas fazendo reforma íntima. Muitos não vieram para trabalhar com a mediunidade. Vieram para levar, sim, vida normal. Mas fazendo uma reforma íntima profunda. Não pensem vocês que vocês foram trazidos aqui à toa. Vocês não vieram com próprias pernas. Vocês foram trazidos por lá espiritualidade. Não tem uno, não tem uno aqui que não for trazido pela espiritualidade. Foram todos trazidos. Todos que estão assistindo os vídeos e os que estão aqui presentemente. Então, coloquem cabeça para raciocinar. Foram trazidos porque há um no propósito. E o propósito maior é o progresso e evolução dos teus espíritos e, se possível, aqueles que estão ao teu redor. Porque serão atingidos pela tua evolução e pela tua mudança de comportamento. Tua mudança de comportamento e de conduta vai chamar a atenção dos outros que estão junto e vão dizer: fulano mudou, fulano está diferente. E muitas vezes não precisa converter ninguém, evangelizar ninguém. Só os teus atos já é o exemplo, já é o ensinamento. Só os teus atos. Então, aproveite a oportunidade. Cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano, aproveitem. Porque lembrem, nova seleção será feita. É agora. Nova seleção. Esta seleção começa agora, final de ano. Já começou, agora, neste final de mês, de novembro de 2021, dezembro com mais força, janeiro com mais, fevereiro com mais ainda, e depois? Ano que vem, logo depois do carnaval, haverá grande seleção. Dos que escolheram permanecer e dos que escolheram se despedir. Seleciona, se concretiza depois do carnaval e prossegue ainda por uns bons meses durante todo o ano de 2022. De qual lado tu quererás ficar? Ficarás mergulhado na ilusão de mundo ou na espiritualidade, no espírito? Porque, meus irmãos, não é momento para brincadeira. Escolham a evolução dos seus espíritos, mas não por medo, com sinceridade. De coração. Escolham de coração, de verdade, porque a espiritualidade sabe. Aqueles que estão escolhendo pelo medo e os que estão escolhendo de coração, porque querem evoluir. Fiquem atentos. Recado está dado. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, o outro irmão explica porque é importante que Jesus e Nossa Senhora Maria Santíssima os abençoe, irmãos. Muito obrigado.